Riquezas da Caatinga, um programa da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, eu sou Elka Macedo e é um prazer encontrar você em mais um Riquezas da Caatinga. E eu sou Leila Freitas, muito feliz de estar outra vez na companhia de vocês. Mas como a gente vem fazendo, todos os programas dessa série Riquezas da Caatinga são sobre assuntos sérios, né? A gente vem conversando sobre retrocessos, sobre a problemática que o semiárido vem enfrentando nos últimos anos. Exatamente isso, Elka. Então, a nossa prosa de hoje é sobre como a redução nas políticas de segurança alimentar está atingindo as famílias do semiárido. Então, Leila, em mais de 80% dos recursos dos principais programas sociais foram cortados e isso tem afetado diretamente o semiárido. Mas como você sabe que essa redução está interferindo na produção de alimentos no semiárido, Elka? Então, Leila, o Riquezas da Caatinga foi a campo saber dos agricultores e das agricultoras como eles estão enfrentando essas mudanças. O coordenador da ASA pelo Estado da Bahia, Neidson Batista, fala sobre o que esses cortes representam para a cidadania das famílias agricultoras. No programa de hoje, nós também conversamos com a presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CONSEA, a Elisabetta Recini. Ela comenta como o CONSEA Nacional percebe esses cortes nas políticas de segurança alimentar. Roberto Malvese, o Gogó, que é agente da Comissão Pastoral da Terra, fala sobre a importância das políticas sociais para garantir a qualidade de vida no semiárido. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Chega mais pertinho do seu rádio, porque o seu Riquezas da Caatinga está apenas começando. Uma pesquisa divulgada pelo INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, em parceria com a organização Oxfam, aponta que houve uma redução de 83% no orçamento dos programas sociais do Brasil desde 2014. A área de segurança alimentar sofreu um corte de 76%, ficando atrás apenas da área de juventude, que foi a primeira a sofrer mais cortes. Em terceiro lugar, a área de combate às mudanças climáticas teve uma queda de 72%. Já a área de moradia digna teve uma redução de 62% no orçamento. Todas essas áreas são importantes para a convivência das famílias agricultoras com o semiárido. Por essa razão, Leila, que a gente foi a campo ouvir agricultores, agricultoras sobre como está sendo produzir alimentos nesses últimos 2 anos. A gente começa o nosso giro pelo semiárido na área rural do município de Serranópolis, na Bahia. Lá, nós conversamos com seu Zé Geraldo sobre como anda a assistência técnica e o escoamento da produção. Esse outro presidente, com certeza, as coisas piorou na assistência técnica, mesmo que a gente tinha vários técnicos que atendia a gente aqui do ATE pelo CAA, teve que esses técnicos ser mandado embora, porque não tinha recurso para pagar, né? E a gente ficou sem assistência técnica. Então, já foi uma perda muito grande, e sem contar com as dificuldades que a gente está vem enfrentando referente às produção que a gente tem de fruta para entregar para a cooperativa e a cooperativa repassar, porque não está tendo mais as compras, né, que era feita. E então a gente vê que é muitas dificuldades. A gente está caminhando, né, para cada vez mais piorar. No semiárido paraibano, direto do sítio Alto Sertão, município de Soledade, a agricultora Jeane Arruda fala sobre como está o acesso aos programas como o PAA e o PNAE. Os cortes, principalmente nos programas que aumentavam a renda do agricultor, como o PAA, PNAE, né, que era a venda direta para os programas, a gente teve mais dificuldade em conseguir acessar o próprio programa. Às vezes a gente fazia os projetos, o pedido não chegava. E muitas vezes, quando o projeto era feito, que já quase não tinha pedido, a dificuldade ainda aumentava com o valor, né? O valor era muito abaixo do que a gente conseguia produzir e no Senai a quantidade de alimentos diminuiu muito em relação ao pedido, né? E os gestores alegam sempre a dificuldade de trabalhar com a agricultura familiar e cada vez mais a dificuldade de acessar o próprio Senai vem aumentando, né? Vamos agora para o semiárido pernambucano, ouvir dona Rosicleide Ferreira, do sítio Alto da Aroeira, no município de Ouricuri. Ela fala sobre como a qualidade de vida da família diminuiu devido à dificuldade de acesso aos programas sociais. Nos últimos 2 anos, está sendo muito difícil a nossa convivência no semiárido, com tantos cortes nos benefícios que tínhamos. As dificuldades... São para plantar, colher e criar. A gente planta, mal colhe. Quando colhe, não é valorizado na hora de vender. O preço não é lá essas coisas. Mesmo jeito é com o criatório. A gente cria, compra uma ração muito cara, que eles preferem comprar, às vezes, a nossa produção barata e compra caro de lá de fora. E na hora de repassar para a gente, é um absurdo. Não somos beneficiados com nada do governo na questão do milho mesmo. A gente não tem o acesso ao milho mais em conta. Os relatos dos agricultores e das agricultoras mostram na prática o impacto do corte no orçamento das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e do engessamento dos programas sociais. Lembrando que foram essas políticas e programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida Rural, Programa Cisternas, Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que deram suporte às estratégias de convivência com o semiárido. E com o apoio do Bolsa Família, agricultores e agricultoras do semiárido tinham um complemento de renda para reforçar a alimentação e garantir outros gastos domésticos. Com isso, os agricultores e agricultoras adultos permaneciam na roça e as crianças e adolescentes podiam frequentar a escola normalmente. Entre 2016 e 2017, 1,5 milhão de famílias deixaram de receber esse benefício em todo o Brasil. O Bolsa Família é reconhecido no mundo como uma referência de ação de superação da pobreza. Um outro programa que contribuiu com o combate à fome foi o PAA, que incentivava a produção e o consumo de alimentos saudáveis, comprando da agricultura familiar para fornecer às famílias em situação de insegurança alimentar. Verdade, Leila. Mas mesmo com tantos benefícios, este programa também teve seu orçamento reduzido. Em 2012, o orçamento do PAA era de 860 milhões. No ano passado, esse valor caiu para 360 milhões. Elka, e o impacto foi tão forte que em muitos municípios o programa deixou de existir. Já com o PNAE, as famílias agricultoras conquistaram mais uma fonte de comercialização dos seus produtos e as crianças e adolescentes conquistaram alimento de qualidade nas escolas. Sem falar do programa 1 milhão de cisternas rurais. Eita, boa lembrança, Leila. E essa foi uma ação que revolucionou o semiárido, retirando muitas famílias agricultoras da condição de fome e miséria, não foi? E então, são mais de 1,3 milhão cisternas construídas. Para se ter uma ideia, no ano de 2017, o programa foi considerado pela ONU como a segunda melhor política para o futuro. Porém, mesmo com reconhecimento internacional, cortaram 95% do orçamento destinado ao programa Cisternas. Para o coordenador da ASA pelo estado da Bahia, Neidson Batista, esses programas sociais formam um conjunto de políticas que promovem a convivência com o semiárido, sobretudo a segurança alimentar. Ele ainda analisa o que representam esses cortes para os direitos humanos das famílias agricultoras do semiárido. O Brasil de hoje, o governo retira o direito à água nos semiáridos. Nós ainda temos 350 mil famílias sem acesso ao sistema. Retira o direito do acesso à terra. Todos esses elementos, eles estão nos cortes do governo Temer. Cortes propostos pelo governo, mas apoiados e aprovados pelo Congresso Nacional. Então nós temos um conjunto de responsáveis por esse processo. Especialmente a mudança constitucional que congela por 20 anos os gastos sociais. Aí nós temos outros elementos que pioram ainda o processo da convivência com o semiárido, como a diminuição do valor do salário mínimo, como o corte no Bolsa Família, como o corte no Bolsa Estiagem. Mas para onde estão indo os recursos dos programas sociais cortados do orçamento público? Então, para saldar o rombo na arrecadação de recursos do governo federal, incluindo a dívida externa. Para isso, o governo adotou a proposta de emenda constitucional, a PEC 95, chamada de Teto dos Gastos. Com isso, o orçamento para a execução de políticas públicas e o funcionalismo público foram reduzidos. O pior, Leila, que com uma simples conta matemática, os direitos de milhares de famílias do semiárido e de todas as regiões brasileiras foram deixados de lado. Ou seja, Elka, a população é quem acaba pagando as contas e perdendo os seus direitos. É bom lembrar que, antes de tudo, essa é uma decisão política que prioriza a classe empresarial, enquanto as famílias de trabalhadoras e trabalhadores rurais correm o risco de voltar a viver na fome e na miséria. Sobre esse assunto, nós conversamos com a presidenta do CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar, Elisabetta Recini, e ela afirmou que as perdas nos programas de segurança alimentar são muito graves. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é o conselho de política pública que é responsável por zelar, por monitorar todas as políticas e programas relacionadas à produção de alimentos, à regularização fundiária, à questão da educação, dos programas de alimentação, à prestação de serviços de saúde relacionadas à alimentação e nutrição. Nós temos monitorado a situação desses programas e há perdas generalizadas em todas as ações. Não apenas por uma questão do orçamento. É lógico que a perda dos orçamentos, do orçamento é o pico desse iceberg, né? É o pico dessa situação. Mas o que está acontecendo também é uma desestruturação dos programas, uma desestruturação das equipes, uma desestruturação das ações. E quando a gente olha para onde está indo a tal da economia, né? Para onde está indo a economia do orçamento público, é aí. Porque nas outras ações, as ações que perdoam dívidas, que perdoam o desastre ambiental de Mariana, que perdoam a dívida de empresário, que perdoam a dívida no INSS, na Previdência, isso está mantido. A austeridade não alcançou a essas ações. Bom, agora chegou o momento de ouvir música, é momento de afastar os móveis da sala e aproveitar o que a gente preparou para vocês. Isso mesmo, Elka. Vamos ouvir Mosca na Sopa com Raul Seixas. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Estamos de volta e a população brasileira está sentindo na pele as consequências desde as decisões políticas tomadas em 2016, após afastamento da ex-presidenta Dilma Rousseff. Desde então, a fome que vinha caindo desde 2003 voltou a crescer no país. O pior é que o aumento do número de pessoas subnutridas pode fazer com que o Brasil volte ao mapa da fome. Por sinal, Elka, nós citamos o mapa da fome no início do programa. É bom a gente ficar atento, pois se o Brasil chegar à marca de 5% da população em situação de fome, voltará para a lista. É um risco, viu, Leila? E segundo o assessor da CPT, que é Comissão Pastoral da Terra, o Roberto Malvese Gogó, o golpe político afetou o desenvolvimento social no Brasil. A gente está bem consciente disso já no Brasil inteiro, de que nós passamos por um golpe de Estado. Um golpe de Estado que não foi apenas contra a Dilma, contra o Lula, contra o PT. Um golpe de Estado que focava evidentemente nessas políticas públicas. Ele tinha por objetivo derrubar essas políticas públicas e que acabam atingindo a própria convivência com o semiárido. Não foram as grandes obras que mudaram o quadro de superação da fome, da sede e da miséria. O que mudou esse quadro foram essas pequenas obras, micro-obras, que chegam nas casas das pessoas e que beneficiam as famílias e melhoram a qualidade de vida daquelas famílias. Passam a ter água em casa, passam a ter uma política de produção no semiárido, de alimentos, de pequenos animais, pequenas indústrias, pequenas manufaturas, pequenos trabalhos, mas quase que na área artesanal, na área da agricultura familiar. Como falou o Roberto Malvese, foram as ações sociais que mudaram o Brasil. Deixar de investir em políticas sociais é fazer o Brasil e o semiárido retrocederem na cidadania e na qualidade de vida das pessoas. É por isso que nós, brasileiros e brasileiras, não podemos enfrentar essa situação calados e caladas. Nós precisamos denunciar essa crise. E você pode fazer isso na sua cidade, mobilizando a sua organização em torno da luta por mais investimentos em direitos sociais. Você sabia? O orçamento público também é um lugar de participação social. Por meio do orçamento participativo, você, trabalhador e trabalhadora rural, pode decidir aí na sua cidade como os recursos serão investidos em serviços públicos e obras. Esse direito está previsto no Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 2001. Procure saber quando acontecem as atividades do orçamento participativo da sua cidade. Na esfera estadual e nacional, é importante acompanhar as atuações da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional por meio do rádio ou televisão, ou mobilizando o seu sindicato ou associação de moradores para ir direto ao local dialogar com os representantes. O semiárido é cheio de mulheres e homens, guerreiras e guerreiros, que lutam pelos recursos que garantem os direitos humanos. Encerramos por aqui o seu Riquezas da Caatinga. Esperamos que esse programa te motive a discutir com a sua comunidade sobre a redução no orçamento das políticas de segurança alimentar. Mobilize sua comunidade, o seu sítio, o seu sindicato, a pressionar o governo em prol de mudanças. É isso, chegamos ao fim e agradecemos muito pela sua companhia no programa de hoje e esperamos você num próximo encontro. Lembrando que você pode entrar em contato conosco por meio dos nossos endereços. Para mandar uma carta, o endereço é Rua Monte Alverne, número 287, bairro do Hipódromo, Recife, Pernambuco, CEP 52041 610. Temos também perfis nas redes sociais. O nosso site é www.asabrasil.org.br e estamos também nas redes sociais, no Facebook com o perfil Articulação no Semiárido, no Twitter com @AsaBrasil e no Instagram Articulação Semiárido. O Riquezas da Caatinga teve a apresentação de Leila Freitas e Elka Macedo. O programa Riquezas da Caatinga é uma produção da Assessoria de Comunicação da Asa, Asacom. Apoio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Riquezas da Caatinga acabou de apresentar. Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, Asa Brasil.